Hepto Rádio. Um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos ao programa da Hepto Rádio. O programa de hoje irá tratar de temas relacionados com a saúde. Na primeira parte, vamos apresentar mais um curso da nossa escola, curso profissional técnico de auxiliar de saúde. Na segunda parte, iremos debater questões relacionadas com o tabagismo e comida de plástico. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer mais uma vez à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias Hepto Oliva. No âmbito da disciplina de Turismo, Informação e Animação Turística, os alunos do segundo ano do curso profissional de Técnico de Turismo experimentaram, através da aula prática ministrada no dia 11 de janeiro, que decorreu no Largo Ribeiro do Amaral, em Oliveira do Hospital, a aquisição de conhecimentos da sinalética turística. Aprendendo a interpretar a placa de informação e interpretação PR5-OHP, Caminho do Xisto de Oliveira do Hospital, a Marcha dos Veteranos. Uma aula diferente no curso multimédia. No âmbito dos módulos edição de som e edição de vídeo da disciplina de técnicas de multimédia, os alunos do segundo ano do curso profissional de multimédia realizaram um pequeno exercício prático de captação de imagem e som em vários espaços da cidade de Oliveira do Hospital para a realização de anúncios publicitários. Este exercício pretendeu desenvolver a parte prática dos conteúdos programáticos das disciplinas técnicas do curso, bem como a promoção e divulgação sobre o conhecimento da cidade de Oliveira do Hospital. No passado dia 14 de janeiro, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital realizou na Casa da Cultura César Oliveira a terceira edição da Gala do Desporto para reconhecer e valorizar todos os agentes desportivos, que na época 2015-2016 contribuíram para a projeção e desenvolvimento do desporto neste concelho. Hepto Oliva associou-se a este evento com a presença de dois cursos: Técnico de Multimédia, responsável pela cobertura audiovisual, e Técnico de Turismo, encarregue da recepção aos convidados. Um agradecimento ao empenho e disponibilidade destes jovens, bem visível nas imagens partilhadas no Facebook da escola. No dia 12 de janeiro, os alunos do segundo ano do curso Técnico de Design Variante e Equipamento, no âmbito do módulo Pedra, da disciplina de Materiais e Tecnologias, deslocaram-se a uma empresa de mármores e fabricação de cantarias da nossa região, Rosa Mármores. A visita contou com um itinerário guiado no interior e exterior da fábrica, onde os alunos puderam observar os diversos tipos de pedras, as formas comerciais, bem como as máquinas existentes para o seu tratamento, transformação e técnicas de acabamento. No âmbito da candidatura à 14ª edição do projeto Ciência na Escola, da Fundação Elídio Pinho, cujo tema se insere em ciência e tecnologia ao serviço de um mundo melhor, Hepto Oliva foi a escola da região centro com o maior número de projetos selecionados no 5º escalão, ensino secundário. A cerimónia de entrega de prémios, que decorreu no passado dia 18 de janeiro, no auditório da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, na presença do Ministro de Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do Presidente da Fundação, Engenheiro Elídio Pinho. Os projetos, sob a coordenação da docente Honorata Pereira, serão desenvolvidos nos dois espaços escolares da Hepto Oliva: requalificação dos resíduos do setor oleico na produção de biocombustíveis e bioabsorventes para a remoção de metais pesados, e requalificação do rio Cobral por leito de macrofitas e nasturtium officinal. São os projetos a desenvolver na sede em Oliveira do Hospital. No Polo Tábua serão desenvolvidos os projetos compósito antisséptico do extrato da planta Celidónia magus e caracterização e extração das fibras vegetais da folha da aloe vera, com princípios ativos e aplicação tecnológica na saúde. Vamos agora ouvir Dengás com o Seu Jorge com a música Para Sempre. Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim, vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir. Yeah, hoje eu só queria voltar para o teu mundo, Ficar contigo só sentado e mudo. É que às vezes eu estou estressado e burro, mas é só contigo que eu paro, sou sensato e mudo. E hoje não quero saber de estúdio. Hoje tudo o que me interessa és tu, mas vou falhar contigo por não ser perfeito, porque eu sinto e sei que és tudo o que interessa a comparar com tu. Ora até guio com mais cuidado, e esses bifos já não me deixam irritado. E as canuquinhas na fila para tirar foto fazem-me lembrar de ti, e o pai fica todo babado. E perguntaram se eu comprei a caçadeira, porque a ter uma princesa ainda por cima era a primeira. Só se for para atirar para o ar, na boa só para avisar que chegou a felicidade, mas da mais pura e verdadeira. Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim. Vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir até no dia em que eu sumir. Yeah, isto é daquele amor que não tem distância, só dor no peito, importância e substância. E o engraçado é saber que o que me cansa é dar-te a liberdade para voar, depois vir a ansiedade, dizer-me que é para sempre e que tenho que honrar o compromisso. Para e pensa e agradeça à tua mãe por isso. Vai haver momentos em que acreditar vai ser difícil, mas tu és linda e por favor nunca duvides disso. Um dia levo-te ao altar, agora não penso nisso porque ainda não é hora. Vou confiar em ti, és tu quem manda na tua vida, mas se ele não te respeitar vou-lhe explicar que tenho que saltar fora. Só que ser bom pai não te desiludir. Sei que não vai ser fácil, mas um dia se eu não conseguir, quando me quiseres para celebrar eu vou sorrir daqui. Quando fracassares nunca te esqueças que eu estou cá para ti. Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim. Vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir até no dia em que eu sumi. Yeah. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre. Sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir até no dia em que eu sumir. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Hepto Rádio. Como aconteceu nos primeiros programas, vamos conhecer mais um curso da nossa escola. Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde. O Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde tem como principal objetivo preparar jovens com competências técnicas para poderem auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, auxiliar nos cuidados post-mortem, assegurar a limpeza, higienização e transporte de roupas, espaços, materiais e equipamentos, auxiliar na recolha de amostras biológicas e transporte para o serviço adequado, de acordo com as normas e procedimentos definidos, realizar apoio logístico e administrativo e assegurar atividades de apoio ao funcionamento nas diferentes unidades e serviços de saúde. O curso profissional técnico de auxiliar de saúde poderá desenvolver a sua atividade profissional em hospitais públicos e privados, centros de saúde, consultórios médicos, clínicas e outros estabelecimentos de saúde, centros e lares de terceira idade, IPSS e centros de acolhimento e residência de crianças, apoio ao domicílio. Mas antes de falarmos mais sobre o curso de auxiliar de saúde, vamos ficar com a música I Don't Wanna Live Forever, de Zayn Malik, feat. Taylor Swift. Até já! try, don't put behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. Mas para percebermos um pouco mais, nada melhor do que ouvir o que os alunos do curso auxiliar de saúde têm para nos dizer. O meu nome é Sónia Ferreira e frequento o segundo ano do curso profissional técnico auxiliar de saúde na EPTA Oliva. No meu nono ano escolhi a área de Línguas e Humanidades, ou seja, o ensino regular, por gostar dessa área e pelo facto de, desde sempre, me terem incutido a ideia de que o ensino profissional era para aqueles alunos com mais dificuldades e com comportamentos desajustados. A ideia na altura era, no final do 12º ano, prosseguir os estudos na área de Psicologia, pois era um curso onde eu poderia ajudar os outros, algo que faz parte da minha maneira de ser. No entanto, no início do 11º ano, apercebi-me que talvez fosse melhor mudar de curso, até porque depois no mercado de trabalho seria muito complicado arranjar um emprego nessa área. Através da publicidade fiquei a ter conhecimento da EPTA Oliva e dos cursos que nela existem, tendo logo ficado interessada no curso de Técnico Auxiliar de Saúde, que depois viria a ser a minha escolha. E aqui estou eu. Estou neste curso há quase 2 anos e não me arrependo da escolha que fiz, pois desde sempre me despertaram interesse todas as disciplinas e áreas que me permitissem conhecer e perceber melhor como funciona o corpo humano e também porque sempre gostei do contacto com os outros e de poder ajudar de alguma forma quem precisa. Apesar de ser residente num concelho vizinho, Santa Combadão, a Heptoliva tornou-se uma escolha fácil, pois tem a vantagem de oferecer subsídios que permitem que tudo se torne mais simples para quem vem de fora. Como futuros profissionais, a Heptoliva desempenha um papel muito importante na nossa formação, pois, com a existência dos estágios profissionais, dos projetos e dos concursos nos quais a escola nos permite participar, conseguimos abrir portas para que, quando terminarmos o nosso curso, possam existir mais oportunidades no mercado de trabalho. A minha experiência até agora, estando nesta escola e neste curso, faz-me perceber que fiz uma boa escolha e que o ensino profissional não é de todo aquilo que a maioria das pessoas pensa, até porque, tanto eu como muitos dos meus colegas, tencionamos prosseguir os estudos no ensino superior. Recomendo a Heptoliva, pois é uma escola que segue um bom caminho no que diz respeito à formação de profissionais e, além disso, é uma escola que dá importância aos valores e ao lado humano que deve existir em qualquer pessoa. Eu sou a Catarina Neves, sou aluna do 2º ano do curso profissional Técnico Auxiliar de Saúde, que funciona no Polo de Tábua. Desde o 8º ano tenho o sonho de trabalhar em algo relacionado com a área da saúde e no futuro prosseguir os estudos no ensino superior no curso de enfermagem, o que tornou mais fácil a minha escolha para este curso. Sempre tive na minha cabeça a ideia que tinha de seguir o ensino regular e não o ensino profissional. No final do 9º ano tinha de escolher entre os dois e escolhi o ensino profissional. Ouvia coisas mais sobre ensino profissional, como, por exemplo, só vai para o ensino profissional quem tem más notas, os maus comportados e aqueles que só querem passar de ano. Os meus professores do 9º ano disseram que estava a tomar a decisão errada, mas, apesar de tudo, segui a minha intuição e hoje sei que foi a melhor decisão da minha vida. Fiquei a conhecer a Heptoliva através de uma amiga que também frequenta esta escola. Apesar de ser uma escola que fica um pouco longe da minha localidade, visto que vivo no Carregal do Sal, o problema da distância tornou-se menor pelo facto da Heptoliva ter apoios financeiros significativos. A minha experiência na Heptoliva até agora tem sido positiva e tenho várias razões para acreditar que fiz a escolha certa. Uma das razões que me fez perceber isso foi o estágio, que provavelmente não teria tido a oportunidade de fazer se não fosse a Heptoliva. Foi uma experiência incrível que me deu a oportunidade de estar no mundo de trabalho, mas mais ainda importante, deu-me a oportunidade de ajudar as pessoas que mais precisam. Como aluna da Heptoliva e com a experiência que tenho nesta escola até ao momento, não tenho dúvidas de que a comunidade da Heptoliva contribui para uma boa formação enquanto futuros profissionais. Além disso, do ponto de vista humano, a Heptoliva tornou-se como uma família para mim. Antes de mais, quero agradecer o convite feito pelos alunos de Multimédia a dar o meu testemunho enquanto aluno da Heptoliva. Para quem não me conhece, sou o aluno Bruno Paulino, do 3º ano do curso de Técnico Auxiliar de Saúde. Irei explicar um pouco do meu percurso enquanto aluno da Heptoliva. Bem, desde pequeno que o meu sonho era ingressar na área da saúde. Realizei o meu ensino básico no agrupamento de escolas de Lagares da Beira, até ao 9º ano. Quando cheguei ao 9º ano, tinha de escolher uma nova via de ensino. E bem, optei por um ensino profissional, aquele que ainda hoje estou a frequentar. Vim para a Heptoliva e ingressei no curso de Técnico Auxiliar de Saúde. Para quem não sabe, um técnico auxiliar de saúde é um profissional qualificado apto a prestar apoio em serviços de saúde, sob a direção e a supervisão de um técnico superior de saúde, intervindo na assistência ao utente, visando a promoção do seu bem-estar. O curso é constituído por disciplinas da área técnica, da área científica e da área sociocultural. Durante os 3 anos do curso, temos uma formação em contexto de trabalho. Formação essa em que colocamos todos os nossos conhecimentos adquiridos em sala de aula na prática. A minha primeira formação em contexto de trabalho foi no Serviço de Cirurgia do Hospital Fundação Aurélia Mar Diniz, em Oliveira do Hospital. A minha segunda foi no Serviço de Urgência do Hospital Distrital da Figueira da Foz. E a minha terceira e última, que está a decorrer no momento, é no Serviço de Cardiologia do Hospital São Teutónio, em Viseu. O meu percurso na Heptoliva foi marcado por uma experiência inédita. Sabem porquê? Porque em certa altura do ano, a docente Honorata Pereira propôs-me a criação de uma equipa para trabalhar com ela na área da investigação. E eu, muito preocupado, aceitei a proposta e não me arrependo nada. Porque graças a isto, tenho adquirido imensos conhecimentos, vivido imensas emoções, ganho muitas conquistas, conhecido imensas pessoas. Posso nomear aqui alguns prémios e alguns concursos conquistados, como por exemplo, o primeiro prémio do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio da Região de Coimbra. O prémio Ensino na Escola da Fundação Elídio Pinho, participação nos Jovens Cientistas, no Young Lab, no Youth Science Meeting, no Ciência em Cena, Cientistas e Artistas, entre outros momentos. Neste momento, os alunos do terceiro ano estão a desenvolver a sua prova de aptidão profissional, que é um trabalho final para concluir o curso. É um momento de alguma pressão, de algum nervosismo, de alguma tensão por este trabalho final, mas tudo se faz e tudo se consegue. Em suma, e para terminar, o ambiente que se vive na Heptoliva é um ambiente muito familiar. Vivem-se momentos de alegria, de tristeza, de nervosismo, mas que no fim de contas somos uma família. Família essa que se apoia em todos os momentos e que vou levar comigo para a vida. Porque no fim deste ano irei deixar de certo modo a Heptoliva e ingressar no ensino superior. E não tenho as menores dúvidas que a Heptoliva me preparou para seguir esse caminho. Dizendo ainda que um aluno como eu, com 3 formações em contexto de trabalho e ambiente hospitalar, com disciplinas técnicas, com conhecimentos técnicos na área da saúde, quando ingressar um curso de enfermagem, por exemplo, tem noções básicas que um aluno do ensino regular não tem. Deixar aqui um agradecimento muito especial a todos os profissionais, seja docentes, não docentes, alunos, todos, porque sem eles não estaríamos num patamar tão elevado. O meu muito obrigado. Na segunda parte do nosso programa, iremos falar de temas muito presentes na nossa vida. Iremos falar do consumo de tabaco, destacando os malefícios do mesmo e como é importante deixar de fumar e, por fim, iremos falar resumidamente da prática de uma alimentação desequilibrada. Para finalizar esta primeira parte, vamos ouvir Virgul com a música I Need This Girl. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela revela, história mais secreta. Cada beijo sabe sempre, o último e primeiro, quando abraço, abraço o mundo inteiro. Ela vem dançar a madrugar, sem ninguém, a vida não é nada. Para o bem e para o mal eu vou estar lá, não há quem me dê o que ela me dá. I need this girl.

de quase todas as pessoas e as que fumavam eram tidas como respeitáveis, inteligentes e sofisticadas. No século XIX, com o fabrico de cigarros como hoje os conhecemos, de uso mais rápido e cómodo, o consumo do tabaco aumentou vertiginosamente. Os fumadores têm, em média, menos 10 anos de vida do que os não fumadores. Isto porque as substâncias absorvidas destroem alguns órgãos importantes, ao mesmo tempo que fragilizam o organismo em relação a vírus e a doenças oportunistas. O hábito de fumar é adquirido durante o período da adolescência e as explicações para a sua aquisição estão hoje claramente identificadas, com destaque para a imitação do adulto, o modo de inserção no grupo de pertença e o desejo de afirmação. Adquirido o hábito fica-se sobretudo com dois tipos de dependência, a psicológica e a física. Qualquer delas, um entrave sério para deixar de fumar. E deixar de fumar constitui um rol de benefícios que ninguém deve ignorar. Pena é que, em muitos casos, os fumadores só tomem a decisão de abandonar o vício quando se veem confrontados com situações graves. A doença mais vulgar associada ao consumo de tabaco é o cancro. Este pode ocorrer não apenas nos pulmões, mas também na laringe, na faringe ou na boca. Os problemas respiratórios também se agravam, podendo surgir bronquites crónicas ou enfisemas e ficando os fumadores mais suscetíveis de apanhar constipações. O sistema cardiovascular é igualmente afetado na medida em que o tabagismo é, sem dúvida, um risco cardíaco. Mas estas são apenas as mais conhecidas, pois a lista de problemas de saúde associados ao tabaco é extensa. Vamos ficar com mais alguns exemplos. O envelhecimento precoce com o aparecimento de rugas e cabelos brancos. A tosse crónica também é bastante vulgar entre os fumadores e, na maior parte dos casos, indica problemas respiratórios mais graves. O cheiro do tabaco é bastante desagradável e bastante difícil de retirar das roupas e das casas, mas também leva a uma diminuição das capacidades olfativas. Os dentes também sofrem as consequências do tabaco, enfraquecendo e ficando amarelados. O fumo aumenta o risco de doenças reumáticas. O tabaco pode causar a infertilidade tanto em homens como em mulheres, ocasionando ainda outras doenças do aparelho reprodutor. Se fuma, pensamos que não será necessário referir que deveria pensar em deixar de fumar. É sabido que muitos são aqueles que tentam deixar este vício, mas sem sucesso. Na nossa opinião, a força de vontade é o método melhor e mais eficaz de o conseguir. Antes de continuarmos o nosso programa, vamos ficar com a música Million Reasons, de Lady Gaga. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. To stay. baby, I just need one good one to stay. Outro problema muito comum no dia-a-dia dos nossos adolescentes é a prática de uma alimentação desequilibrada e pouco saudável. Devido à necessidade de comer rapidamente, cada vez mais se recorre à denominada comida de plástico. A comida de plástico, fast food, causa doenças, incluindo o cancro, a diabetes e muitos outros problemas de saúde. A comida de plástico fala em engordar. A comida de plástico é produzida de propósito com aditivos químicos que foram concebidos especialmente para aumentar o seu apetite, fazê-lo tornar-se dependente física e quimicamente dessa comida e para o fazer engordar. Adotar uma alimentação saudável não é sinónimo de pratos sem sabor ou de refeições rotineiras. A variedade é uma regra a seguir quando se fala de hábitos alimentares sãos, pois só assim terá acesso a todos os nutrientes que necessita. Lembre-se que uma alimentação equilibrada deve ser constituída maioritariamente por hidratos de carbono e por quantidades menores de gorduras e proteínas. Posto isto, conheça agora as 5 regras alimentares que o tornarão mais saudável, segundo um artigo do site SAP Lifestyle. Coma no mínimo 5 refeições por dia. Se estiver muito tempo em jejum, na refeição seguinte irá comer mais e terá tendência para selecionar alimentos menos saudáveis. Comece bem o dia com um bom pequeno almoço. É a refeição principal, pois quebra longas horas de jejum e fornecer-lhe-á energia para todo o dia. Quantidade não é sinónimo de qualidade. Reduza o tamanho das porções ingeridas, pois comer em demasia origina a obesidade e esta traz consigo variadíssimas doenças. Dê preferência aos vegetais e à fruta. São ricos em nutrientes essenciais para o organismo, como as fibras, vitaminas e minerais, e não fornecem muitas calorias, visto serem pobres em gordura e em açúcar. Recomenda-se a ingestão de 3 a 5 porções por dia. Coma sopa antes do prato principal. Geralmente, a sua base são os legumes e é pobre em gordura. Espero que tenham gostado de mais um programa de Heptorrádio. Queremos agradecer ao Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde pela disponibilidade e participação no nosso programa. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, e pelos alunos Andréa Dias, Ruto Pegato, Tiago Marques, Susana Figueiredo e Jéssica Capelo, com a colaboração técnica de José Monteiro. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Vamos ouvir História, do Diogo Pissarra. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página do Facebook, Heptorrádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Nunca fui tão honesto até aqui, pois nunca disse o quanto és para mim. Não consegui escrever do que senti. No dia em que apareceste, eu renasci. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento te leve agora, sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da minha história, da minha história. Sempre serás o fim e o início da minha história. Da nossa história, e sempre serás o fim e o início da minha história. Estar completo por te ver feliz. E sei que nunca te agradeci por seres o que nunca fui para ti. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento o fim e o início da minha história. história, da minha história. E sempre serás o fim e o início da minha história, da minha história, da nossa história. E sempre serás o fim e o início da minha história. A special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and marine thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him, your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to stay up do. There. Stay up so there. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you. Obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, bang, bang, all right then. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, no.